Atenção, família. Os inesquecíveis shows do Pop estão de volta. Pois ele chegou. Arrasta Povo Pop Som, o Águia da Amazônia. Bora, Santa Isabel! Um dom. Um dom natural. Talentoso maestro eletrônico que rege sinfonias de toda a ordem, com uma ótica peculiar e única sobre a arte. DJ Davidson, um estilo único, inigualável. Bora, meu águia, bora pra cima em Santa Isabel! E vai subindo, vai subindo! Vai pra cima! Levantando o voo em Santa Isabel, meu águia! Voa, meu águia! Abre duas asas pra família! Abre duas asas e abraça essa família pop, Isabelense! E dá-lhe bicada! Pode aumentar! Aí, DJ, pode aumentar! Só vai até o 10! Só vai até o 10! Só vai até o 10! Só vai até o 10! E agora? Eu já falei! Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. No 12, no 12, no 12, no 12. Bota no 12, bota no 12, bota no 12. Os jovens do meio. Sabe por quê? Ele tá na área! O águia chegou! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Grita, meu águia, grita. O águia chegou, o águia chegou. Grita, meu águia, grita. Chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O águia da Santa Isabel. E o que que a gente faz? A gente vai pra cima. Vai ruim. Põe o mãozinho pra cima e grita. Vai! Prepara, Rui! Bota pra cima, meu pop! E o bagulho, Rui, como é que é? O bagulho endoida! 3, 2, 1, agora! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, endoidou, endoidou, endoidou, endoidou. A gente brigou, eu mandei ela embora. O primeiro dia que eu tô daqui, mas saudade a gente. Esse ano eu vou te contar, meu irmão! Tem que tirar o chapéu! Então joga a mãozinha pro céu. 3, 2, 1, agora! Esse é o famoso 16 toneladas. Já! E dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada, dá-lhe a bicada com pressão. Popson, o arrasta povão. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha no céu. Tapinha no céu, tapinha no céu. E as ovinhas, ovinhas, ovinhas. As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a bicada. É o pop sobe na pressão e as novinhas no ninho do águia. Só quem souber ainda dá-lhe essa bicada. Bota a mãozinha pro céu e dá-lhe bicada. Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum, bum, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum, que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa. O Águia da Amazônia. O Águia se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho. DJ Davidson e Nandinho. E agora? Aí novinha. Bora, meu Águia, vai para mais perto da sua família agora. Vai, meu Águia, vai, vai, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora endoidar, bora endoidar. Bora endoidar, bora endoidar. Bora endoidar, bora endoidar. Bora endoidar. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Vai dar PT? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Na festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar. Bora que dá pressão no Juro Nesse! Hoje aqui no show do Águia, aqui na sede do Juro Nesse, é a festa dos patrões e o Águia detonando pra todo mundo. Obrigado, meu amigo Junilson. Hoje, seu aniversário, ele veio comemorar juntinho com a gente aqui. Aqui no Pop Som. Parabéns, tudo de bom, felicidades, garoto. Alô, Lucinho! Esse é a velha guarda, a velha guarda, a velha guarda. Ai! Isso não é legal. O Águia. Ai, DJ, isso não é legal. Bora, fiel escudeiro! Fabrício Mineiro tá aqui no ladinho também. Obrigado, Fabrício. Ele e Ellen Souza, sempre ser. Luciano Dadidas. Cadê o Júnior? O Júnior, é? Alô, Júnior. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. DJs, o Emerson e... Nossa família Mirizal também tá aqui no circuito. Alô, meu amigo de Lula da Ceia. Alô, Fabinho. Alô, Kleber. E a galera de Marituba aqui no Pop. O Arrasta Povo Pop Som. Aqui é bagulho doido. Mas de vez em quando a gente mexe com a galera assim, ó. Fala, meu parceirão Everton de Marituba. Alô, Felipe Faria. Carol, Karen, aí com a gente também, obrigado. O Jota, o rei do Hortifruti. Bora, Guedes. Agora vai pagar o que me fez sofrer. E aí, grandalhão Daniel. Damilian também tá ali com a gente, alô, Ian. Valeu, meu brother. Eu saí de você, não vou lembrar você. Ele é a primeira dama aqui no Pop. E com a equipe Pop, Pop. Se oi tudo tá lá, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você, não vou lembrar. E com a equipe equipe, ficha, ficha, 28 do Tauá, eu vou ficar. Chico Bila também tá na área. O Iago Cabeção da linguagem de Gio Lopes. A Carol Sarazate também tá aqui com a gente. Obrigado, hein? Meu amigo Márcio de Marituba. O Júnior Coelho também tá na área. E as respectivas primeiras damas também aqui com a gente no Pop. Pop. Viviane Batidão. DJ Betinho Isabelense. É DJ Melly, um exemplo. Que a nossa galera do Tauá, meu irmão. Alô, Relíquia. Brenda também, obrigado, viu, Brenda? Olha o meu amigo Barão! Fabinho Saraiva também! Grande! Fabinho Saraiva, esse é a velha guarda, meu irmão! O meu amigo Arame da TF também dá no circuito! Alô, Amanda Pitbull! E com a equipe ficha, ficha 28 do Tauá, eu vou ficar. Eu vou sair de você, não vou lembrar você. Meu amigo Gordinho, o Everton também, obrigado, hein? Aqui no ladinho! O Heitor! Ele, o Murilo, a dupla JM também aqui com a gente pela retaguarda. O velho guarda também, o patriarca tá aí com a gente. O empresário gordinho, ele, o Fábio dos Feios, o Eric Pitbull. Prefiro ficar sozinho e cuida do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Me amavas, mas na real é só atração. E agora, meu Pop! Bora, bora, bora, bora, bora, aí doidando, e doidando, e doidando. Não mexe com Pop, que a bicada é selada. Não mexe com Pop, que a bicada é selada. Não mexe com Pop, que a bicada é selada. Não mexe com Pop, que a bicada é selada. Júnior! Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Bagulho doido. Tá doido? Bagulho doido. Tá doido? Bagulho doido. Tá doido? Bagulho doido. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. No 12 não, no Pop! É no 14! Aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Contente, bora, Estênio! Olha os acorretados! Tu demorou, vinha aqui na favela. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Meu amigo Clavinho Melo também daí com a gente, nossa galera, direto de Garcenhal. Alô, Jobson DNA! Alô, Bruninha! Pega o telefone, desbloqueia a tela, vai no seu contato. Meu amigo Marcelinho também! E o Bruno Davi! Alô! Ele deu uma vontade, come a xereca dela. Obrigado, viu, Stênio, você, Josi Bob, Crio, Pipoca, Macarrão, dos Acorridados, do Pop, de Benevites, sempre com a gente. Pop! Olha, gente, tem copos personalizados do Pop, aqui com o nosso amigo Mortadela, viu? Ele tá circulando aí, meio a família. Tecnofunk, não para! Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar. Bora, bora, bora, bora, bora, que pressão, vai! Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga dela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. E a torcida do Popão com a mãozinha pro céu. A torcida do Popão com a mãozinha pro céu. E canta! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra! Honra essa camisa. Quem é? Meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço. Lucina, você também. O Aldri aqui com a gente, doidando tudo. E as bandidas podem vir agora, vai. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Já veio bandida, pode ir, pode ir, pode. Vai bandida, vai bandida, vai bandida, vai bandida, vai bandida, vai bandida, vai bandida, vai bandida. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Vem, vem, vem. Parceiro Luzinho! O velhão, a Anne de Macapá, também aqui com a gente, obrigado, hein? Bora, Jota! O rei do hortifruti! Não me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi namorar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Do Rei do Hortifruti, junto aí com essa primeira dama e também o Romário aqui com a gente no Pop. Valeu, Jota! As meninas pede ali e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinhos é porque é o treinado. MC Flavinho, bora, meu amigo Barão! E Amanda Pitbull, sempre sempre! Toda novinha casa tem grande gargalho, masticado de farinha e muito mal de lança. Bandido não cansa. Castanhalzinho, teu verde tá na área, meu Castanhalzinho. Bandido balança, tá piscando no passinho e joga a risca pra espiranha. Bandido não cansa. Olha os mercenários, alô, gordinho. Bandido não cansa. Bandido Belton, Cássia, Macarrão, Pipoca, da família diretoria de Benevides. Valeu! Só quem é do pop somos, joga a mãozinha pro céu. Só quem é do pop somos, joga a mãozinha pro céu. Só quem é do pop somos, joga a mãozinha pro céu. Só quem é do pop somos, joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. Quem nunca? É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Alô, Melri! Chopitel, caralho! Águia da Amazônia. Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada. Joga a mão pra cima e faz um sinalzinho da amizade. Faz um sinalzinho da amizade. E só nós dois dentro do carro, cozido, tudo fechado. Você só ralando em mim, me deixando só oriçado. Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego, pego. Pega e quando terminar eu pego, pego, pega e quando terminar eu pego. Olha meu parceiro Marcelinho de Castanhal, ele também, o Jobson DNA, Clebinho Melo. Hoje ele ficou no meio do caminho, meu irmão. Vai, toma, vai, toma, só gostosa, vai, toma. Alô, Arame da TF, essa é velha guarda. Vai, toma, só gostosa. Real daí, playboy. Carreta do Bodinho, vai. Balança a cabeça pra lá e pra cá. Balança a cabeça pra lá e pra cá. E só nós dois dentro do carro, cozido, tudo fechado. Você só ralando em mim, me deixando só ouriçado. Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego. Pego, pego, pego, pego, pego, pego, pego. Pego e quando terminar eu pego. Por cima de mim, eu só por baixo dela. Agora tu levanta que é a vez da tua colega. Hoje é festa da árvore, tá? Tá? Hoje é festa da árvore. É com a tá? Júnior Dalinave, hein? Trepa, trepa, trepa. Aqui na área com a gente, alô Júnior! Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa. Só vai quem trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa. Só vai quem trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa. Só vai quem trepa. Na batida. Olha galera, já tem CD ao vivo disponível pra rapaziada ali na House Mix, viu? CD ao vivaço pra galera ali na House Mix. Eu sou por baixo dela. Agora tu levanta que é a vez da tua colega. Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa. Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa. Trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa. Só vai quem trepa, trepa, trepa. Alô, meu amigo Barão! E a primeira dança? Só vai quem trepa. Tá aí na área, garoto! Ô, baile de favela. Essa tá dando problema no baile de favela. Essa tá dando problema. Aldaí que tá mandando pras meninas violentas. Aldaí que tá mandando pras meninas violentas. Então senta, então senta, então senta e arrebenta. Então senta, então senta, então senta e arrebenta. Então senta, então senta, então senta e arrebenta. Então senta, então senta, então senta e arrebenta. Moreninha senta, ela senta e arrebenta. A lourinha senta, ela senta e arrebenta. Moreninha senta, ela senta e arrebenta. Senta, vai. A lourinha senta, senta, senta, ela senta, senta e arrebenta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta e arrebenta. Vai senta, vai senta, vai senta e arrebenta. Vai senta, vai senta, vai senta. Bora, Clebinho. Vai senta, vai senta, vai senta e arrebenta. Olha o Jota, o rei do hortifruti ali virando tudo. Baile de favela, essa tá dando problema no baile de favela. Essa tá dando problema, Aldaí que tá mandando pras meninas violentas. Aldaí que tá mandando pras meninas violentas. Então senta, então senta, então senta e arrebenta. Então senta, então senta, então senta e arrebenta. Então senta, então senta, então senta e arrebenta. Então senta, então senta, então senta e arrebenta. É o Pop Som. Quem é? É o Pop Som. Quem é? É o Pop Som, meu bem, que arrasta esse bovão. Ela senta e arrebenta, senta, senta. E a galera do comércio de Santa Isabel também tá aqui com a gente no Pop. Arrasta, povo Pop Som. O Águia da Amazônia. Lourinha senta, senta, senta, senta e arrebenta, senta, senta e arrebenta. Moreninha senta, senta, senta e arrebenta. A lourinha senta, ela senta e arrebenta. Moreninha senta, ela senta e arrebenta. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Quem nunca vai casar, dá um grito. Vem assim nessa onda, ó. Se liga nesse papo. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Tô no altar e já vai começar. Vixe. Violino tocando, a noiva do lado, coração acelerado, aliança chegou, igreja lotada. O padre perguntou: tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cale-se pra sempre. E aí? Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com pena me olhando. Popson. Ainda bem, caí da cama com o seu. Era só um sonho, meu irmão. E agora? Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só perde pra te solter. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. A vida de... Bora, meu amigo Bruno! Que... Hugo do Morro também tá ali com a gente. Desespero, vida de... Eu não acredito que tá na rádio. O Marcão tá aqui com a gente também. Alô, Marcão! O rei da lasanha. Bora, Júnior da Linave. Jota e a sua primeira dama Renata aqui com a gente no Pop. Essa união aqui presente, fale agora ou cale-se pra sempre. Eu olhei pra trás. Meu amigo Renan já chegou aqui comigo e disse: Davis, sua festa vai até 4 da manhã. Ainda bem. Então mete ficha, garoto. Celular tocando. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só pede pra te solteiro. E ele disse mais, a portaria a partir de agora liberada pra galera, hein? Só pede pra te solteiro. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só pede pra te solteiro. Bora que vai até 4, meu irmão! Sacode o médico. Vai. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Treme, treme, treme, treme. meus acorretados. Bora, mercenário. Para ti do amor. Sobe, sobe, sobe, sobe. Dimensão, olha no chão. O DJ também tá fazendo essa dança. A mina tá danada jogando a bomba. Toca a corneta, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. O louco de silêncio. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Desce a puta. Sobe, sobe, sobe. Alô, Felipe Farias! Felipe Farias do Pop agora, meu irmão. Tá aqui com a gente. Ele companhia da Carol. E também a Karen. E o Everton de Marituba. Tá só na manha, ainda tá por aí. É, é, é, é, é, é do meu coração. Toma aqui a porra. E a morena tá quieta, a loirinha tá quieta. Então ruiva vem pra cá, então pode sensar. E a morena tá quieta. Alô, Bruno da Viva. Viva. Então ruiva vem pra cá. Encostando, encostando, encostando. Dia 29, né, Gera? Tem o Bigão do Silvano lá em São Francisco. Pop Live Pop Song, hein? Eu vi essa morena, te juro, me apaixonei. Quando eu vi essa lourinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa lourinha, confesso, me apaixonei. E pra ficar o clima gostoso, que canta desde uma vez. Quicando, sem... Iago Cabeção! Ensarrando, e jogando. Sarrando, e já acabou. Bora, Marcão! O meu nome é Semas. O meu nome tu conheces. A Betão Maninho Mato. Bora, Fabrício Pinheiro, quarta, tem confronto. Vai, moça flor. É o time da raça, meu irmão, não tem jeito. Olha a morena, tá que tá. A lourinha, tá que tá. Então, ruiva, vem pra cá. Então, bate, se solta. A morena, tá que tá. A lourinha, tá que tá. A ruivinha, tá que tá. Logo mais tem a saideira. Pop, sul, dedo, dando pro lado. Onda e Pop. Encostando. E joga na boca pro ar. Encostando. E o Fabinho Saraiva. E na Sonamânia. Jogando a prura pro ar. Quando eu vi essa morena, te juro, me apaixonei. Quando eu vi essa lourinha, confesso, me apaixonei. Pra ficar com essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra ficar o clima gostoso, quicando, desde uma vez. Quicando, sentando, sarrando. E joga a bola pro ar. Quicando, ha, sentando, e sarrando. Bora, minha rouba cena! Já te falei que eu não presto, que comigo é sem massa. O meu nome... Pediu, senhor, sua primeira dama, o Alan. Paraense também tá aqui com a gente no Pop. Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha, enxugo você todinha e você gosta até o bagaço, meu filha. Como é que é a dança do Juliana? Vai, vai. Bora, Marcão, tamo junto, garoto. Bora, Fabinho. Tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. É, meu irmão, os gordinhos se encontraram agora. Tem jeito, tem jeito, tem jeito. Empresário gordinho, sabe, DJ Jaderson! Jaderson! Jaderson! Jaderson! Bora, Barão! Barão! Ele é a primeira dama. Ione Hi-Fi, a Ione Vadala, tá aí com a gente, aqui! Aqui no Pop Song. Você gostou? Imagine se ele soubesse que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha e choro, você todinha e você gostou. Dá na mão nas cabeças. Olha o meu parceiro Fabinho, da família Minizal. Aqui com a gente também, curtindo o nosso Pop. Obrigado, viu, Fabinho? Tamo junto, garoto. Sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Pop Som, como Pop Som, como tudo começou. Pop Som, todos os ritmos em um só show. Bora fazer assim agora, bora de marcante pra galera, vai. Passeando, passeando. Meu amor, tenho as estrelas do céu. Meu amor, quero lhe entregar. Vem comigo, segura em minha mão. Meu amor, não dá. Segura em minha mão. Meu amor, não dá. Segura, segura, segura, segura, segura. Nossa amiga Alessandra também tá curtindo o nosso Pop Online. Obrigado, viu, Alessandra? Direto do Jurunense, Santa Isabel. Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia... Bora, Marcão! E o Gordinho? Eita, que o Gordinho tá revendo grandes amigos, hein? Só velha guarda. Me apaixonei. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade! Cururu! Saudades aqui com a gente, valeu, Cururu! Você está, como você está? Tá todo mundo no pop, garoto! E a GDC também tá aí com a gente, obrigado, GDC! Bora, meu parceirão Bruno Davi e a galera de Santo Isabel aqui no pop! Valeu! Abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se... Bora, meu parceiro Ian! Esse é grande parceiro nosso. Agora curtindo aqui o Pop Soul também. Valeu, viu, Ian? Ele é a primeira dama. Aqui na área. Fala pra mim qual é o teu som agora, Ian. Pop Soul. Amigo que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cala em sua boca e saia daqui. Amanhã você. Te iludi, te enganei. O pior do jeito que você. Júnior Dalinho! Não! E a primeira em cima? Te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não gostei. Júnior Coelho, ele e a Natália também curtindo aqui o nosso pop. Valeu, Júnior! Preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Davidson, desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá. Peço perdão, me desculpe por você sofrer. Olha o meu parceiro DJ Alessandro Isabelense. Olha o Anderson de Parauapeba também tá aqui com a gente no pop. Eu fui um covarde, te deixei só. Eu não pensei, agora estou sem nada. Perdoe. E a nossa galera GDC de Santa Isabel. Alô, piranha do passinho. Nossa história é linda. Eu vou revelar um segredo. Os mercenários. Mas eu ainda não sei se doida aqui no Pop em Santa Isabel. Eu declaro pros devidos fins que agora eu te quero só pra mim. Se quer saber como você se esconder, isso não tem sentido. Oh, não tem não. Se mais eu vou ficando por aqui, vou esperar você ligar pra... Bora meu parceiro Luciano da Didas de Marituba, tá gostando do nosso Pop? Fabrício Mineiro, Alan Sons e o velho aguarda Josimar. Alô, Robson! Gostou, né? Bora, bora, bora, bora, Lucas Pop, o Vitor Pop, senti, Fabinho dos Feios, o Eric Bitbull. É a segunda parte do aniversário dos acorrentados. Alô, exterior! Olha o Heitor, dos fracassados. Rouba a cena, Marcão. Bora, Paulinho. Todo Pop, e vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. No Águia vou dançar, no Águia você vai curtir os melhores sucessos. No Arrasta Povão, arrastando a multidão. Ah, rapaz! Voar no Águia. Meu amigo Mortadela, lá do Pop Live, daqui com a gente. Alô, Morta! Jefferson Pop também, galera! Vocês são aonde? Boa! Aqui no Pop Som, todo Águia. Panda LD, DJs Léo e David. Bora pra cima, meu Pop! Safadinho, seu amigo Fabinho Saraiva, show do fogo. Alô, Barão, alô, Ione, Badala. Oi, amor, vamos sair essa noite? Vamos sim, amor. Fala, meu parceiro Luizinho, a lenda de Santa Isabel, curtindo o som que ele dá valor. O Águia da Amazônia. Pop som, pop som, pop som. O Águia de Fogo vai te pegar. O Águia de Fogo vai te pegar. O Águia de Fogo vai te pegar. batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. DJ Fábio! Galera, e aí, Fábio, qual é a parada, meu irmão? Chega junto! Bora, Davidson! Hoje, Marcelo, a gente está recebendo os nossos amigos particulares aqui. Tu sabe quem tá aqui no Ninho do Águia hoje, Davidson? Quem? Me conta. Nada mais, nada menos que o mestre Jefferson Pop. Ele tá no Ninho, Jefferson Pop. O nosso grande amigo Mortadela tá aqui com a gente também. Toda a galera do Super Pop Live aqui no Águia da Amazônia. Quando tem aqueles 30 minutinhos, né, Jefferson? A gente vem. Inclusive, deixa eu mandar um grande abraço pro meu parceiro Quiabo, tá por ali. Alô, Quiabo, ele, a Bruninha, a primeira dama. Um abraço pra você, toda a família Mirizal. Aqui com a gente, Josimar. Grande Quiabo tá aqui com a gente, né, Josimar? Parceiro nosso de longas datas. O Fabinho, o Klebe, o Gordinho. Tá todo mundo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bora, Davidson. Vai detonando, maestro, maestro, maestro, maestro. Esse é pop de coração, viu, Davidson? Era um sonho dele ver essa dupla aqui. Tá vendo hoje, meu Renan? Dia 29, te prepara, né, Davidson? Dia 29, lá no Bingo do Silvando, viu? Não tem esse negócio de ah, sei o que, sei porquê, sei pra quê, não. Cada um defendendo o seu clube, viu, Jefferson? Aí tu vai ver, aí tu vai ver. O maestro vai pra cima! Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Dá pra gente voar nesse dia lá? Aí, Daldo, dá pra voar nesse dia lá? Dá, né? Dá, Jorginho. Então a gente vai voar, vai voar. Mano, som da cidade, a família com sua da vontade. Todo mundo dançando com águia, numa boa. Baby, minha paixão é o super. O pop também é de você. Ele me faz virar. E agora? E agora? Eles vão agitar. E o quê? E fazer o bicho. Detona DJ, é isso que o Juninho. Da família. Por isso que o pop é o pop. Bora esquentar! Bora esquentar! Bora esquentar! Vai, meu águia, pra cima! E doido o bagulho de novo, garoto! Oi, foi o quê? Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo. Júnior da Linave, frente a frente com o Águia da Amazônia. O Águia da Amazônia. Cada um essas meninas têm um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece! Arrasta povo pop som. O arrasta povo. O arrasta povo. É pop som. E vem. Vem comigo, vem dançando no passinho. Vem, vem. E vem comigo, vem dançando. Quem gosta é o piranha do passinho. Lá vem a é com o Max. Tá na área, Maxwell. Bora, Max, bora pra cima, os tripulantes já chegando junto também. Lá vem a nega, lá vem a nega tarada. E pode vir, eu tô servindo. Olha, Gordinho, já falei pra ele, a história, eu, você e ele, nada mais, meu irmão. É o começo de tudo, é o recomeço, na verdade, aqui no Pop Show. Essa batida aí, compadre. Essa batida é maneira. Produções. E amigo Jota! Obrigado, viu, Jota? Ele é a primeira dama, o rei do Hortifruti. Tá aqui no som que ele dá valor. Top Som! Do nosso parceiro Gege Marituba, alô Gege Marituba, um super abraço pra você, o Paulinho também da equipe Rouba Cena, o Fabrício Pinheiro também, alô Quiabo, o Quiabo, Bruninho, o Artemio, tá todo mundo por ali, só de boa, o Gordinho dos Mercenários, Estênio, a Josi Pop, e os nossos acorrentados, Arame da TF, e também o Maico Abisolo do Glebinho Melo, alô meu parceiro empresário Barão. Tava no fluxo, avistando a vinha no galo. Sabe o que ela quer? Dá-lhe picada, dá-lhe picada, dá-lhe picada, meu amigo. Picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. E maestro? E aí, papai? Sem dúvida alguma, a gente não pode esquecer do nosso empresário Fabinho, da família Bizal. Tá aqui com a gente. Alô, Fabinho! Essa tua camisa não tá muito boa, mas a gente é parceiro. O Fabinho, o Kleber, também meu amigo de Lona, tá da minha ex, que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Passa, amigo Everton dos Mercenários, também tá aqui na área, doidão. Sentando e depois rebola. Vai. Bora, meu irmão, aqui não tem onda, cê sabe disso, meu irmão. Vai! Eu sou o rei dos periquitinhos, periquitinhos, periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Maltrata meu DJ. Vem, meu amor, com a gente pro Badala. A festa tá gostosa, esse som é da moçada. A gente vai assim, a gente não tem pena. Faz a conexão, Marituba, Barcarena. Amor, I live in amor. na moral. Com os que dizem família Mirza. Na moral. Na moral, eu vou na moral. Com os que dizem família Mirza. Fura olho, tá na área. Alô, Márcio! Enlouquece, maestro. Vai, vai, vai. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora. Rebola pra frente, rata, piriquita. Piriquita boa, a piriquita boa, a piriquita boa. Boa em cima da caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. Versão brasileira. Vai, up in the jack, vai, up in the jack, ai, up in the jack, vai, up in the jack, ai, up in the jack, vai, up in the jack, ai, up in the jack, vai, up in the jack. Júnior Santorini. Na pressa vagabunda, vem de big bunda, vem de big bunda, vem de big bunda, vem de big bunda, vem de big bunda. Bora que vai até quatro, meu pop! É ao lado do gordinho, do Fábio e do Velha Guarda, Josimar. É Pop! Estremece, curte essa aqui, ó. Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem. Bora, Marcelinho! Felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor, de tanto gritar de amor. Nosso amor é lindo, nosso amor é lindo e nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos. Falamos sozinho na rua, me chama loucos. Porque contamos estrelas no céu, me chama loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Uma alegria! Mas o mundo nos chama loucos. Mas, porque falamos sozinho na rua, me chama loucos. E aí, gordinho? Rapaz, com muito prazer que a gente recebe o cara que tem história na família Pop. Jefferson Pop, tá aqui na retaguarda. Esse cara, que quando eu cheguei no Super Pop Live pra tocar, foi ele que me deu apoio. Ele ao lado do Mortadelo, meus padrinhos da empresa Pop. Eu quero abraçar com muito carinho vocês. Jefferson, obrigado pela presença. Obrigado, Mortadela. Bifou a nossa controladora, mas foi um pouco teclado mesmo, né, meu irmão? Assim que é. Valeu, Jefferson Pop! Jefferson Pop! tão pronto, garoto. Isso é o Aqui no Pop Som. Aqui no Pop Som. Também tá curtindo hoje o nosso pop aqui na Juno Lense. Obrigado, viu, Marcelinho? Valeu pela vida, meu irmão. Esse é muito velho, aguarda desde muito tempo. Valeu, Marcelinho! Tamo junto! Conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti. Barão, ele, a Ione, Guadala, também aqui com a gente, Amanda Pitbull, Marcelinho, Gravinho, Melo, só a cúpula de Castanhari, só mais uma chance. Olha o Maxi, tá ali com a gente, ele, companhia, Hugo do Bom, e a primeira dança. E aí, papai? O teu lado direito, o teu lado direito, aqui no teu lado direito. Olha o meu parceiro, o grandalhão Daniel. É grandalhão mesmo. O gordinho tá um anão perto dele, meu irmão. Alô, Daniel! O maestro da Livinha. Só mais uma chance, eu só te peço. Só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance, só mais uma chance, meu povo! Pop Song, o Águia da Amazônia.